Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Mexidão Cast especial anime Saint Seiya. Eu sou o Thiago Mendes e morra Seiya! Meu nome é Diego Mendes, Pegas dos Rios sei quem. Eu não sei o que eu vou dizer, cara. Fala corrente de Andrômeda. Eu não fala tenho assim, corrente ideia. De Andrômeda. Não, já sei. Já sei. Já sei. Meu nome é Patrick Murta e Ike é meu irmão. O Ike é meu irmão. Deixa já aqui, começou, velho. Já começou, velho. Nesse episódio nós vamos relembrar e comentar a série clássica de Saint Seiya, chegando a uma conclusão sobre os novos caminhos que a franquia vem tomando no universo otaku. Nós vamos deixar bem claro que nós vamos falar mais sobre o anime, não vamos focar muito no mangá, apesar que não tem tanta diferença. Alguns eventos acontecem de forma diferente, mas no fundo o mangá e o anime é a mesma coisa. O que são os animes e os mangás? São séries japonesas, né? Tem a clássica formato de ler de trás pra frente. Geralmente os quadrinhos não são coloridos. Os animes são baseados nesses mangás e pra gente começar falando de Saint Seiya, eu acho que a gente tem que ler, dar pelo menos uma relembrada em onde tudo começou. Que a grande percussora dos animes no Brasil foi a TV Manchete. Embora não tenha sido a pioneira. Grande TV. Deus a tenha, né? Na época da TV Manchete, a gente assistia muito Saint Seiya, tinha os Tokusatsu. Alguns outros animes também. Os outros animes. O Ellison acho que não pegou muito a era da Manchete, né, Patrick? Que é isso. Manchete foi justamente a era que eu assisti anime. Eu só assisti anime pela Manchete. Depois disso eu peguei um pouquinho de DBZ na Band, mas em compensação hoje a gente herdou a Rede TV, né? Maravilha. A gente herdou a Rede TV. É, boa demais. É muito boa. Mas você falou que a Manchete não foi pioneira? No Brasil, qual foi então? Foi a TV Tupi. É mesmo? Qual foi o anime que passou na Tupi? Ah, passava Speed Racer. É, tinha uns animes bem antigos. Mas Speed Racer não é americano, não? Speed Racer não, Speed Racer é anime. É mesmo, velho? Speed Racer é anime. Ó, oh, não sabia, bom saber. Ele é do... O nome dele é Gogô Maha. Gogô, na verdade, nem é Speed Race. É de Tatsuo Yoshida. Tatsuo Yoshida é o criador do Speed Racer. Mas se você prestar atenção mesmo no traçado do Speed Racer, ele não se parece com nenhum desenho americano da época. É, o formato dele é bem parecido com o anime mesmo, tipo olhos grandes, traçado mais fino. É, lógico que com o decorrer do tempo os animes foram tomando, né, um traçado diferente. Hoje em dia é uma coisa bem mais robusta até, se olhar para os animes de hoje em dia, eles têm um traçado bem mais robusto. Antigamente era um pouco rústico e tinha uma influência dos Estados Unidos, eu acho, não tenho certeza, mas eu era muito parecido mesmo os traçados. Minha dúvida foi justamente porque eu achei muito parecido com o traçado americano. Mas eu acho que a Manchete foi quem começou no Brasil, e principalmente Saint Seiya, que no caso é o Cavaleiro do Zodíaco, né? Foi o anime que começou. Pô, desenho animado é mais do que piadinha, o negócio é maneiro, tem ação. Eu acho que Cavaleiro do Zodíaco na Manchete foi. Deu aquela explosão, né? Isso. Eu acho que o que aconteceu foi que a Manchete deu teve um cuidado maior com a programação dela com relação aos animes. Eu lembro que eu comecei a assistir Saint Seiya, até na época, ele passava de manhã, ele competia com, acho que TV Colosso, que era na época. Era muito velho isso. E aí a Manchete deve ter percebido que estava impossível ganhar da Globo de manhã e resolveu passar Saint Seiya para o turno da tarde, para aquele momento ali entre 6h30 e 7 horas, que era a hora que o povo estava chegando da escola, entendeu? De quem estudava à tarde. As crianças que estudavam de tarde e as crianças que estudavam de manhã já podiam todas elas ver. E aí a Manchete acertou em cheio, né? Eu só tive contato já à tarde, eu nem sabia que te passou pela manhã. Não, e a Manchete aproveitou tão bem o sucesso de Saint Seiya que ela já pegou Saint Seiya, já comprou uma série de animes junto. É, na época teve o S Mangá, teve o Hakusho, teve Samurai Warriors, e foi pegando anime em cima de anime. Sailor Moon. Sailor Moon, que a gente não pode esquecer de Sailor Moon de jeito nenhum. Não, eu sou, mas eu assisti Sailor Moon, velho. Assisti muito não, Sailor Moon. Eu assisti também. Eu assisti. Eu assisti, mas não assisti tanto, não. Não tive não, muito foco. Eu assisti. Eu gostava Sailor bastante, Moon. Era do Shurato. Shurato, nossa, que isso. Não, eu assisti Sailor Moon, Sailor Moon S, SS, que Sailor Moon tem uns S's na frente depois. É tipo Dragon Ball. Teve Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT. Sailor Moon teve Sailor Moon S, SS, e aí vai crescendo. Mas tudo que eu vi na manchete, fora da manchete, eu vi muito pouco. Ah, não, com relação a anime, é só manchete mesmo. Tipo, Band passou Dragon Ball, mas não teve tantos animes assim. Globo também começou a passar um pouco de Dragon Ball. Eu assisti Buck na Band, velho. Buck. Assisti Buck todo. Muito bom. Buck é muito bom. Buck todo. Não, sim, é que eu tô falando, tipo, passava muito era Dragon Ball, aí eles incrementaram o Buck, mas eu falo assim, que não teve uma gama muito grande de opção. São poucos, entendeu? Na Band. Uh-huh. A Globo também é a mesma coisa. A Globo passou Dragon Ball, mas também não teve um foco grande em anime, não. E elas começaram a passar Samurai X, né? Que é o Rurouni Kenshin. E também não deram continuidade. Sem contar os pecados que eles cometem de ficar cortando os animes, né? Corta muito. Eu acho que até... deixando uma crítica bem na cara, assim, a Globo, ela estraga tudo que ela põe a mão, eu acho que ela estraga, cara. A principal mesmo é a Globo. Band deixava mais tranquilo e a Manchete nem se fala. Manchete, no Saint Seiya mesmo, por exemplo, eu lembro até hoje de uma cena que o se não tem enganado, é uma luta do Seiya com o Cavaleiro de Prata. Um que era muito macho lá, que agora eu não lembro o nome. Uhum, era um paiolinho, eu lembro bem. Ele joga o Seiya pra cima e na que o Seiya tá caindo, ele dá um soco na cabeça do Seiya e voa o sangue pra todo lado. Isso, esse tipo de coisa que a Globo, por exemplo, não colocaria nunca. Na hora que o Seiya voasse pra cima e estivesse descendo, o Seiya ia aparecer deitado na praia, de repente, assim, tá? É que ele fala que se sujou com sangue do sangue do Seiya. Não, esse viadinho, isso. Ele falava, ai, eu sou um cavaleiro de pátria. Nunca ninguém tocou em mim, nossa, bichona. Esse cavaleiro é um místico de larga. Então, essas coisas eu não preciso gravar o nome. Mas a gente tá cometendo injustiça. Por quê? A gente falou da Band passou principalmente Dragon Ball Z, o Buck, passou uns outros também, mas sem expressão. Falou da Manchete, maior a Globo, mas o SBT também teve uma época que passou muito anime. Que passou Street Fighter. Teve. Passou, tinha o Fly. É, o Fly... E o Street Fighter, o Fly e o Dragon Ball. Houve Dragon Ball, série... Dragon Ball, série pequena, né? Guerreiras Mágicas de Heir. É, né? Isso é verdade. Não, o SBT até que conseguiu exibir bem os animes dela. O único problema do SBT é que ela passava um, dois arcos e depois parava. Silvio Santos. É. Ela voltava no começo. Silvio Santos. O problema do SBT... Vem aí, né? Pra você ter ideia, eu fui terminar de assistir Dragon Ball mesmo depois que eu tive computador. Dragon Ball, série clássica. É, porque não, cismei que era tirar da grade. Tirava do nada, sem falar nada. É, tirava do nada. Coisas. É, mais ou menos assim mesmo. Mas eu acho que eles não tinham tanta noção. A Manchete foi quem realmente investiu e era propaganda, era mechan. Era aí, trouxe os brinquedos da Bandai. Era as Barazung. É, tinha aqueles negócios todos. Acho que a Manchete foi a que mais quis passar mesmo. Pra quem não sabe, o Saint Seiya é conhecido como Cavaleiros do Zodíaco, a gente já falou. É uma série japonesa de grande sucesso durante a década de 90, que é a época da Manchete mesmo. Depois que a Manchete... Yeah. Acabou. Mas a Band até tentou passar também Saint Seiya, chegou a passar até a saga da Hilda, mas não vingou, não quis continuar. Recentemente, o primeiro episódio da saga do Hades eu assisti na Band. Isso que eu ia falar agora. Ah, tá, desculpa. É, mas a Band começou a passar num horário muito, muito ruim. Passava num horário que não tava assim, quase assim, não sendo compatível com ninguém. Um exemplo, eles passavam, Cavaleiros do Zodíaco, tipo, começava 5:30 da manhã. Tipo assim, quem vai assistir nesse horário? Aí depois eles passavam, então, num horário muito tarde. Por exemplo, passar um desenho desse no horário de novela da Globo, horário que sua mãe tá querendo ver novela, vai brigar com sua mãe pra ouvir desenho? Não tem competição. É complicado. contexto geral, a ideia dos Cavaleiros do Zodíaco é que eles têm que lutar para poder manter a paz e são guiados pelas suas constelações, cada um tem a sua e tem que proteger a Saori, né? Atena. A Saori é Atena, né? É a reencarnação de Atena. De Atena. Olha, agora o Alisson comentou um negócio que vale, a gente tem que frisar até um pouco nesse podcast. Uma coisa que o Kuramada sempre deixou passado durante a série de Saint Seiya. Quem é Kuramada? Kuramada é o autor. Masada Kuramada, eu não consigo falar o nome dele. Kuramada, tá bom. É Kuramada. ele sempre deixou claro que ele acredita, Masami Kuramada, que ele acreditava nessa questão de reencarnação. Então Saint Seiya engloba muito bem isso. Você tem ali a Saori, que é a reencarnação de Atena. Você tem o Seiya, que é o Cavaleiro de Pégaso, mas, na verdade, ele é a reencarnação do Pégaso da mitologia grega. Ele é o Pégaso da mitologia grega que sempre vive a função de Atena. Na mitologia grega, ele é a reencarnação do Pégaso animal, né? O Pégaso animal. É que cavalinho lá? É, isso. Sério? Sério. A ideia é exatamente essa. Porque o Pégaso é filho do Poseidon, na mitologia grega. Isso é mitológico mesmo. Assim que Pégaso nasceu, Pégaso bateu as asas, voou, deitou perto de Atena e ficou ali, entendeu? Pra proteger ela o tempo todo. Então, o Pégaso, o Seiya de Pégaso, ele é a reencarnação do Pégaso mesmo. A série clássica que a TV Manchete exibiu foi A Batalha Galáctica, As Duas Casas. É aquela parte da... Das lutas dos rings lá, né? Isso. As 12 casas do santuário, que foi quando a Saori assume seu papel de deus Atena. Asgard, que é a saga da Hilda, e Poseidon. O que vale mencionar aqui é o seguinte: essa parte, essas quatro sagas que foram exibidas na Manchete, elas correspondem só a 70% da série toda. Não, é muita coisa. Da série clássica. Mas lembrando que a saga de Asgard é só um filler, tá? Ele não pertence a um lugar. É uma saga que eles inventam ali na hora pra poder render mais o anime. Mas eu acho que ficou legal, porque misturou um pouquinho da mitologia grega com a mitologia nórdica, cara. Pra mim tem tudo a ver. Eles acertaram, na minha opinião. E também, até então, quando na época, quando passava na Manchete, como acho que eu, pelo menos, eu não tinha um conhecimento muito grande sobre anime e mangá, essas coisas. Então, assim, as garras ali pra mim tava seguindo tudo normal. Sim. Não, pra mim continuou, passou das 12 casas, veio as garras, Poseidon, então pra mim tudo continuando normalmente, entendeu? E teve o filme, eu lembro de ter assistido o filme no cinema. Sim. Teve vários filmes. Mas teve um filme só parecendo como um resuminho da saga de Asgard. Eu lembro que teve o filme. Teve. Eu acho que é a Batalha dos Deuses. É, uma coisa assim. Ah, desse jeito. É uma coisa assim. Eu não vou me recordar. É. Mas nesse filme que o vilão era o Abel, não? Não. Abel é outro filme. Só porque o Sensei teve 5 filmes, né? Sensei teve 5. É que eu não gravei todos. O último foi o Prólogo do Céu. Aí teve o Abel, teve um que é o resumo da saga de Asgard mesmo, teve um que eles lutam contra o Lúcifer, entendeu? Então, Saint Seiya é uma mistura de mitologias muito grande. O Chakra de Virgem é a reencarnação do Buda. Entendeu? Que é da hindu, é uma coisa mais... Se for analisar aí, né, falando dessas coisas de reencarnação e tal, praticamente pode dizer que todos os cavaleiros é a reencarnação daquele símbolo que ele representa. Praticamente isso. De leão, de libra, cisne, dragão, Andrômeda. Embora Andrômeda, tipo assim, mesmo que não seja a reencarnação do animal em si, como foi no caso do Seiya, seria tipo a reencarnação daquele cavaleiro anterior a ele, entendeu? É mais ou menos isso. Mas aqui, eu vou ser sincero, o que eu assisti muito de Cavaleiro do Zodíaco, eu assisti muito, quando eu falo muito, que eu era super fã. Eu assisti uma, duas, três vezes, assim, só na época, só de passar na TV, não de baixar nem nada. Agora, eu não li o mangá, mas eu tenho uma dúvida. Eu tenho a impressão de que, principalmente a parte lá da Batalha Galáctica, que se estende, eu acho que o autor se perdeu um pouco, se deixou levar, que aí foi surgindo a ideia das 12 casas. Por quê? No início, era aquela batalha para a armadura de Sagitário, não era? Inclusive, o design da armadura de Sagitário mudou depois. Que era a máscara, não era a tiara e tudo mais, não, mas tranquilo. Aí depois, aí surgiu o Ikki, fez a gracinha toda. Aí teve uma grande viagem que eu achei, foi aqueles Cavaleiros Negros, que era a cópia dos caras. Da onde tem a explicação desses Cavaleiros Negros? Será que no mangá tem, no anime, deixar? Porque, quem não sabe, os Cavaleiros Negros eram a cópia dos principais da série, só que eles eram negros. O Shiryu dava o dragão negro, o Pegasus dava um golpe lá do Pegasus negro. E tipo assim, o cara era como se fosse irmão gêmeo, mas de onde que esse cara veio? De onde que esse cara surgiu? Aí no desenvolvimento, que demorou um pouquinho, que foi surgindo o lance das 12 casas. Então eu não sei, se vocês leram o anime, me corrijam se eu tô falando besteira. Mas por rever e rever, eu vejo que a saga, principalmente a parte da Batalha Galáctica, ele se permitiu desenvolver pra chegar no que é hoje. É, dá essa ideia mesmo. Na verdade, até o Elton citando essa parte da Batalha Galáctica, que era a luta pela armadura de Sagitário, ali o que acontece? A armadura de Sagitário estava ali como prêmio e tal, todo mundo lá lutando, quem ganhasse o torneio levaria a armadura, certo? Uhum. Mas no decorrer do anime, né, que vai se decorrendo o anime, que chega a uma conclusão? Que nem todo mundo seria tipo digno de ter a armadura de Sagitário. Entendeu? Aí entrou uma controvérsia, entendeu? É, eu lembro que teve um lance que o Ikki roubou ela e ela não grudava no corpo dele, né? Isso. Então, assim, aí entra aquela controvérsia, né? Tipo, se ela tava sendo dada como prêmio pra qualquer um, por que, que depois ela se tornou um objeto que não poderia ser usado por qualquer um? Então, entendeu? Parece meio viagem mesmo. Você concorda, Thiago? Não, eu concordo. Eu creio que ele criou isso meio aleatoriamente. Ele começou a escrever, ele viu que tava dando mais ou menos. Aí ele foi dar consistência à história mesmo, depois da Batalha Galáctica. É mais ou menos como ele estava falando mesmo. Tipo, parece que ele começou a escrever. Aí ele tava com uma ideia, e no decorrer do desenrolar das coisas, ele foi, pegou e teve, começou a ter uma outra ideia, parece que tipo, surgindo as 12 casas, e aí pra ele poder sair do que ele tava começando a criar, pra ele poder ir pra onde ele queria, ele meio que criou esses Cavaleiros Negros aí pra dar uma, tipo, uma ponte, pra, aí depois ele pulou pra onde que ele queria chegar. E aí só seguiu, entendeu? Pode ser. Acho que a ideia foi mais ou menos isso. Eu falo dos Cavaleiros Negros, mas tinha também os Cavaleiros de Aço. Teve. Vocês lembram deles? Nunca mais se falou nesses caras. Inclusive, os Cavaleiros de Aço, ali na história ali do anime, ali, deu a entender que, por exemplo, ele foi uma coisa criada ali dentro de uma laboratório. Um laboratório, né, tipo Shield, né? Tipo uma coisa secreta lá, esse cara foi criado e é com os três que foi escolhido como se eles tivessem sido contratados. Ah, vem cá e veste essa armadura aqui e vai lutar. E os caras eram super fodas quando eles apareceram. Eles eram super fodas. O mais interessante que você comentou é o seguinte, dos Cavaleiros Negros. Os Cavaleiros Negros não têm explicação, eles simplesmente aparecem e somem. Os Cavaleiros de Aço, que são personagens até menos importantes do que os Cavaleiros Negros, porque os Cavaleiros de Aço não tiveram um arco. Eles tiveram uma situação na qual eles se encaixavam, mas não tiveram um arco. Foi mesmo ali naquela luta que teve contra o Guerreiro de Medusa. Mas mesmo assim, os Cavaleiros Negros tiveram... Os Cavaleiros de Aço tiveram uma explicação, e os Cavaleiros Negros não. Mas apareceram e sumiram. Nunca mais se citou... Apareceram e sumiram. Não teve. Os Cavaleiros de Aço, inclusive, se você for reparar, eles são tipo um Inspector, né, velho? Um vermelho, um amarelo e um verde. Sacou? Tipo assim, o vermelho é o fodão, o amarelo é o zoador, e o verde é um cara mais sério, que também é mediano entre o amarelo e o vermelho, sacou? É tipo um Inspector, velho. Cara, eu nunca pensei nisso, cara. Nunca pensei. Você merece um prêmio, Diego. Eu nunca tinha pensado. Eu tô abismado aqui agora com essa revelação. Uma coisa interessante que vale mencionar também é que para muitos fãs, principalmente de quem acompanhou a série pela Manchete, a saga da Hilda é a saga mais foda do anime inteiro. E é um filler, ele não existe no mangá. A saga de Asgard foi uma saga que eu gostei bastante, pela intensidade das lutas, sabe? Tipo, e também não ser aquela coisa Não que seja, não que as outras tenham sido fáceis, né? Tipo assim, ah, a luta foi lá, foi fácil. Não. Mas, tipo assim, as lutas ali de Asgard, eu achei que teve assim, uma consistência melhor, sabe? Em relação ao desenrolar da luta. Pouca conversa, muito quebra-pau, os cavaleiros sofrendo pra conseguir o objetivo, entendeu? É... Então, já que vocês citaram isso, eu vou fazer uma pergunta que eu ia esperar a gente falar das outras sagas, mas já estão falando da melhor luta e tal. Queria perguntar pra vocês, qual é a luta de toda a série clássica que vocês acham, assim, a melhor luta? A luta, assim, nossa, inesquecível. Seiya versus o Shiryu. Nossa, cara, eu ia falar essa também. Seiya versus o Shiryu. Falou, agora que eu quero pensar outra agora, mas... Velho, não tem outra. Ah, lembrei de uma que eu achei bacana, assim. Achei uma que eu, não vou dizer que é a melhor, mas eu achei bacana, que eu lembrei que agora foi a do Rick contra a Shaka. Foi boa, cara. Foi boa, a luta foi boa. Eu concordo, mas sei lá, velho. O início do programa, o Seiya versus Shiryu, aquela inteligência da luta e tudo mais. Cara, pra mim, não tem. É, foi aquela parada, né? Tipo, do Shiryu tomar o golpe no coração, coisa que ele não podia. E tomar uma pancada, tipo, ultra forte, né, velho? Na verdade, o que mais me chamou a atenção na luta do Seiya com o Shiryu foi o lance da melhor lança contra o melhor escudo, Fraga. E só um pode acabar com... Dá empate, né? Foi maneiro demais. E o lance da inteligência do Seiya ali naquele lance. Confesso que eu não sou. O Seiya não é meu personagem preferido. Meu personagem preferido é justamente o Shiryu. Mas o lance da inteligência dele bater o rosto na cara do escudo e destruir a cara dele, pra ele destruir os dois golpes, as duas partes perfeitas do Shiryu. É. Pra mim, aquele lance de inteligência, a emoção envolvida ali, não tem nenhuma outra luta da série clássica que supera, na minha opinião. É, então, até o momento, essa vai ser a melhor mesmo. Não tem jeito. Não, mas eu concordo, a luta do Shaka com o Ikki foi muito boa também. Não, foi uma luta boa. Igual eu falei, eu não vou dizer que ela é a melhor, mas foi uma luta boa, que eu me lembro que agora foi bacana, porque... O Ikki todo assim, indo pra cima do Shaka, o Shaka só mandando ele pro espaço, e ele tentando, e entrou aquela coisa da Fênix que sempre ressurge da cinza, né? Então, assim, tipo, ficou quase que o cara que era o mais próximo de um deus contra o cara que nunca morre, sacou? Uhum. Aí ficou uma coisa bacana, porque o Shaka regaçava o Ikki e o Ikki levantava de novo, tipo, não vou parar aqui não. Entendeu? Eu acho que nas 12 casas teve duas lutas pra mim, apesar de eu também o Seiya não ser o meu personagem preferido. As duas lutas das 12 casas pra mim, as melhores foram as do Seiya. Foi o Seiya contra o Cavaleiro de Touro e o Seiya contra o Aioli de Leão. Ah, a luta do Seiya contra o Aioli foi boa, mas o que eu achei meio que pai, assim, não sei se foi por causa da dublagem, né, da época da Manchete, mas foi aquele negócio do tipo... O Aioli dá o golpe lá e eu sei... Ah, eu consigo ver. Tipo, eu falei, que frescura que é essa? Eu consigo ver. Tá vendo? Vai pra cima do cara aí. Mas foram lutas que foram... Que tiveram mais ação, entendeu? Ah, mas... Eu acho que a luta das 12 casas, eu destaco mesmo a luta do Shaka com o Ikki. A luta do Shaka, pra mim, foi a luta mais tensa. Assim, até no questão psicológica mesmo. Era uma luta muito tensa. Poxa, tirou o sentido. Não, tirou 5 sentidos do cara. Você, pô, e agora? O que o cara vai fazer? Tipo assim, eu senti um clima de tensão muito grande. Quando chegou o Ikki é meio que o Goku, né? Do Saint Seiya, né? Quando o pau tá quebrando, chega o cara, já resolve a parada. Super foda, o Master foda, resolve a parada. Ele fica forte. E tipo, mesmo assim, foi tensa. E se eu posso até estar enganado, eu não tô me lembrando se foi nesse momento, mas se eu não tô enganado, acho que foi na luta do Ikki contra o Shaka, que o Shaka abriu os olhos pela primeira vez, rapidamente, mas... Foi justamente. Foi tão foda que fez ele abrir o olho, porque o Shaka começou a pegar rabo com ele. Eu lembro que era o nome de um episódio, era o Shaka Abre os Olhos. Era o nome do episódio. Isso, e era tipo assim, o Shaka abrir o olho era uma coisa impossível. Ele nunca abriu o olho. Tanto que eu lembro de lembranças dele de quando ele era criança, o cara já ficava com o olho fechado. Era mó viagem. Não sei por quê, mas já ficava. Mas é porque E tipo assim, o Ikki fez ele abrir o olho. Na religião hindu, eu acho. O Buda tem muito esse negócio do deus e do demônio, um muito do lado do outro. Então o abrir dos olhos era meio que o despertar do demônio, Praga. Uh-huh. É quando ele ia despertar o poder dele maior. Então, tipo assim, quando o Ikki fez, ele abriu o olho, eu falei, poxa, velho, é tipo aquele negócio, né, tipo, agora ficou sério. Isso, agora a porra ficou séria. Cara, só um comentário a voada aqui agora. É, tem um meme na internet do Shun. Você sabe que o Shun dos Cavaleiros do Zodíaco, o Shun é o meme mais usado em tudo, né? Uh-huh. É, porque é o mais zoado, né, velho? O mais zoado. Principalmente aquela parada dele esquentar o yoga, velho. Ô, aquela foi paia, velho. Não, aquilo lá foi uma boiolagem. Vou passar o calor da minha alma pra você. Vem cá, vamos dormir de calcinha. Foi muito paia, foi muito paia. Foi muito paia. Isso contribuiu muito pra eu não ter eu não gostar do Shun. Isso contribuiu demais. Não sendo assim. É, como é que é a palavra? Homofóbico. Homofóbico nem nada. Porque, ó, na verdade, o Shun tem uma namorada, viu, gente? Ah, é? O Shun tem uma namorada. Tem. É verdade, eu lembro. É, acho que é a Lourinha, até ela, né? Na Lourinha do Ikki. Era gatinha. Ah, é a Lourinha do Ikki, é verdade. É a. Esmeralda! Esmeralda, é isso mesmo. É isso mesmo, é Esmeralda! Mas. Tá chorando. Mas aqui. A gente falou, a luta que eu achei mais a melhor luta foi aquela de toda a série, foi aquela do Shiryu contra o Sei. Agora na saga de Poseidon, a luta mais foda pra mim foi a do Shun contra o Calanguinho lá, que não lembro o nome dele. Só assim, antes de entrar na de Poseidon, só pra eu não perder esse comentário que eu tava querendo fazer um bocado aí, que nós falamos da luta do Sei com o Shiryu, né? E eu até comentei sobre o fato do Shiryu não poder tomar aquele soco no coração, tal, uhum. Porque até o dragão das costas dele apagado. Super lógico, né? A tatuagem é super lógico. É melhor do que tratamento a laser, né? É verdade. Mas o cara morre, é verdade. Então, quer apagar uma tatuagem, toma um soco no coração. Aí, tipo assim, só que, não sei se vocês já pararam pra pensar, né? Até às vezes pensaram, mas nunca falaram nada sobre o assunto. Vocês já repararam que tipo, o Shiryu não pode tomar um soco no coração, certo? Ele é o Cavaleiro de Dragão. E vocês lembram que o Siegfried também não podia tomar um soco no coração e ele também era o Cavaleiro de Dragão? Olha, cara. Lembro. Nunca reparei. Esqueci de Asgard. Ele não podia tomar um soco no coração porque ele foi banhado pelo sangue do dragão lá e o único lugar que não caiu sangue foi na reta do coração dele, que caiu uma folha nas costas dele. Na mitologia, né? do dragão, tem alguma coisa nesse sentido? Me bateu uma curiosidade, porque eu não sei se já assistiu um filme que chama Coração de Dragão. Tem um filme que chama Coração de Dragão, é o mesmo lance. O dragão só morria quando tomava uma porrada no coração. Exatamente. Então, tipo assim, eu muito relacionado ao dragão, porque o coração do dragão que dá imortalidade pra ele, né? E, então, tipo assim, eu tava querendo citar isso porque é uma coisa que lá no começo mostrou, mas lá pro meio mostrou de novo, só que com um outro personagem no caso, e que um é igual ao outro, entendeu? A diferença é o quê? Que o Siegfried é um dragão diferente, né? Um dragão até negro, até. E ele não usa escudo, né? Tipo assim, é um cara diferente. É. Mas a história dele é basicamente a mesma história do dragão do Shiryu. Aquela história de não poder tomar a porrada no coração. Senão dos cavaleiros da Hilda, você falou que o Siegfried não usa o dragão. Não, ele não usa escudo. Ele não usa escudo, é verdade, desculpa. Mas dos cavaleiros de Asgard, o Siegfried é o que tem a melhor proteção. É a única armadura que é sempre fechada. Isso, o Siegfried é o cavaleiro de Fenrir. Na lenda, ele teria roubado o tesouro de uns anões lá e foi transformado em dragão. Aí o Siegfried vai lá, mata ele e ele é um dragão de duas cabeças, inclusive. Não é um dragão chinês. Tá? É isso que eu tô falando, né? São dragões diferentes. São de dragões diferentes. Ele é um dragão da mitologia nórdica. Ele é um dragão da mitologia nórdica, exato. Mas isso que eu falei foi por isso, porque são dragões de mitologia diferente, dragões diferentes, formatos diferentes, claro, mas com uma ligação. Né? Até mesmo na luta do Seiya contra o Siegfried, né? O Seiya vai, tipo, lembra lá da história do dragão. Lembra e tal, não, próprio... lembra não. Não, o Siegfried conta ele. Não conta. Não conta. Quem fala com o Seiya é o Shiryu. O Shiryu chega, dá um dragão nascente, acerta o coração do Siegfried. Aí, mas é verdade. Não machuca, não consegue machucar o Siegfried. Aí fica marcado o lugar, né? E o Seiya, aí o Shiryu vai e fala com o Seiya. acerta naquele lugar ali, porque ele tem o mesmo ponto fraco que eu, que ele é um cavaleiro dragão também, e blá blá blá, e você vai lá e dá o cometa de Pegasus, nem é o Pegasus eu sei quem, dá o cometa de Pegasus. É verdade, cometi uma falha aqui, porque normal. Apaguei um pouquinho. Normal, a gente é velho. Velho não, estamos vividos. Tipo, cara, Poseidon, inclusive, eu tenho assim, uma grande dívida com Poseidon, porque Poseidon eu não assisti a saga inteira e ainda assisti assisti meio que picado. A saga de Poseidon eu gostei demais, cara. Eu não assisti ela inteira, não tive como. Eu gostei demais da saga Poseidon. É, na época eu dei uma perdida da de Poseidon, mas eu lembro de algumas coisas, entendeu? Inclusive o irmão do Cavaleiro de Gêmeos, né? Ele é um dos Cavaleiros de Poseidon. É o Cano de Dragão do Mar. Isso. É o cano. Canon. Né? Não é cano, não, viu? É cano de PVC, né? Canon. E esse canon de dragão, ele também tinha algum negócio no coração? Não. Ele, na verdade, ele não era pra ser um marina. Ele não era pra ser um cavaleiro de Poseidon. Poseidon. É porque nas 12. No santuário você pode ter. Você só pode ter um cavaleiro de gêmeos, embora seja. Sejam, né? Dois. Exato. Aí o Canon, eu acho que ele comete um crime, ele tenta. Ele é atormentado pelo espírito de Hades. E aí já começa a ter a ligação com a saga de Hades. Mas o Canon, ele antes ele era o Cavaleiro de Gêmeos, mas ele que se tornou o primeiro mestre, né? Não, depois que o Saga tira ele de lá, não é não? Não. Foi não. Através de um tipo golpe de Estado. Não. O Canon, ele comete um crime e o Saga. Manda ele pra. Prende ele numa prisão lá na Grécia. No começo da acho que no começo da saga de Hades, conta isso. Lembrei. É realmente isso mesmo. Aí prende ele num lugar lá. E aí o Poseidon acaba. Ele acha a urna que tá o espírito de Poseidon. E o Canon é que ele liberta Poseidon. Entendeu? E aí o espírito do Poseidon vai lá e toma o corpo do Julian Solo, que é a... Irmão do Han Solo. É isso. E, sinceramente, pra mim, aquele Julian Solo, ele... Acho que ele não fica muito longe do Shu, não, tá? Não, acho que ele teve um lance com a Saori, meu filho. Ah, que lance o quê? Que lance o quê, rapaz? Tive a Saori em casamento, a Saori não aceitou. Ele, inclusive, rapta a Saori, não é porque... Porque é o seguinte... Só pra explicar uma coisa aqui que acontece. Explica quem é o Julian pra galera saber. Isso que eu vou explicar. A Julian é o que vira a reencarnação do Poseidon. Então, o que acontece é o seguinte. Desde o começo, Hades é que tá fazendo tudo. Hades foi quem dominou a cabeça do Canon, foi quem dominou a cabeça do Saga depois pra matar o mestre do santuário, que era o Shion. Aí, Hades que depois que quando o Canon liberta o espírito do Poseidon, foi Hades que foi lá e fez a cabeça do Poseidon pra sequestrar e matar a Saori. Porque a Guerra Santa, desde o início, é entre a Saori e o Hades, entendeu? E aí o que acontece? Só que o Julian Solo, que é o corpo que abriga o espírito do Hades... Do Poseidon. Ele foi... do Poseidon. Nossa, tô ficando fazendo problema. Mistura os deuses, não. Que dá briga lá em si. Dá briga. Mas aí o que acontece? O Julian Solo, ele era apaixonado pela Saori quando ele era adolescente. Como se todo mundo ali fosse muito velho, né? Fosse adulto. E aí o plano do Hades vai pro água abaixo. Porque o que ele fala? Ele vira pra Saori e fala, não, casa comigo e vamos dominar tudo. E a Saori não aceita isso. Aí vem aquela onda do sacrifício da Saori de novo, entendeu? Já tinha feito isso lá no Yasgar e teve de novo. Isso. E ela vive se sacrificando, na verdade. Mas deixa eu te perguntar, esse lance do Hades ser um grande mentor de toda a confusão da série, isso é explicado já na saga Inferno, Campos Elíseos? Ou não? Eu não lembro dessa explicação no Poseidon, não. Na verdade, não. Na saga de Hades não chega a explicar que ele estava tramando tudo desde o início, não. Isso explica a saga de Hades, já vem aquela coisa do tipo assim, a explosão, tipo, não. Não consegui fazer nada com ninguém, então agora eu vou resolver. Não mande os seus empregados fazer aquilo que você tem que fazer, né? Eu acho que no começo da saga de Hades, quando a Saori acorda, ela tem uma conversa com o Canon, e o Canon explica pra ela que ele foi atormentado por espírito maligno, sim. Eu acho que tem esse esquema assim na tarde. Mas no mangá explica com mais detalhes, porque assim... Eu não me lembro disso. O mangá explica com mais detalhes. Se for, velho, aí fecha com chave de ouro. Se for, fecha pra mim com chave de ouro. Tirando Asgard, né? Que não tem nada a ver, cara. A louquice lá da Hilda lá. Mas tirando lá, explica a série toda. Fecha assim pra mim com chave de ouro. Ah, pois sim. No mangá explica com mais detalhes. No Next Dimension, no Lost Canvas, que conta a história da Batalha Santa, da Guerra Santa, antes do Seiya, da Saori, de todo mundo, a Athena tinha descobrido como que ela fazia pra poder selar o espírito do Hades de vez. Aí nos tempos atuais, que já é na Batalha do Seiya e da Saori e tal, o Hades já acorda sabendo que, durante essa batalha, se a Saori despertasse como Deus Athena de uma vez por todas, ela seria capaz de selar o espírito dele por completo, entendeu? E ele não ia ser mais capaz de reencarnar na Terra. Então, o Hades começa a manipular seu plano para poder matar a Athena antes que ela se... antes que ela tomasse consciência de quem ela realmente era. Certo. Foi o Hades que decidiu fazer isso tudo antes. Foi o Hades que tomou a cabeça do Saga, inclusive. O Saga é o cavaleiro mais temente a Athena. Só dominando a mente pra ele poder ir lá e tentar assassinar. Ele tentou assassinar a deusa Athena quando ela ainda era uma criança, quando era um bebê. Eu lembro desse. Bacana. Mas eu tava até dizendo, e o Diego pediu pra não adiar. Dessa saga do Poseidon, pra mim a luta mais interessante foi a do Shun contra um cavaleiro lá, que eu não lembro o nome dele, mas ele era de lagarto, uma coisa assim. Porque o Shun tinha perdido as correntes dele, tinha acontecido alguma coisa. Aí todo mundo pensa, poxa, o Shun sem a corrente é um nada, não vai passar, vai fazer nada. Aí do nada o cara começa a soltar aquela magia diferente e tudo mais. Pra mim foi super, foi uma grande sacada, foi uma reviravolta, assim, muito grande, e me destaca essa luta de todas as... Isso aí foi pra, tipo, eu acho que foi até mesmo pra tirar um pouco dessa imagem do Shun, tipo, ó, o cara fraquinho que fica dependendo do irmão, sacou? Uhum. Tipo, mostrar que ele tinha uma força, sacou? Shun lutando contra o Sorrento de Sirene na... Era Sorrento o nome dele? Eu não lembro. É, Sorrento de Sirene na... É. Pra mim foi a mais memorável da saga possível. Foi, sim. É. Uma luta do Shun que ia ser bacana, mas que foi estragado por esse negócio, tipo, dele ser dependente do Ikki, era a luta do Shun contra o Mimi de Benetton na saga de Asgard. Ele tava quebrando o pau, começou aquele sofrimento dele, e o Ikki aparece pra salvar o cara. Isso que acabou, tipo assim, deixa o cara ser cortado os braços lá, e depois ele bate, velho. Ia ser melhor. Porque o Ikki até parece aquela velha marca dele, né, tipo, joga uma pena da cauda dele na mão do cara. É, sempre assim. No momento que ele ia, tipo, finalizar... Tem um meme de internet que fala que o poder mais forte do Shun é o Ikki! Ikki é meu irmão! É, realmente. Você está bem, Shun? Ikki, que bom que você chegou! É, pior que é. É um dos mais fortes dele mesmo. Ah, não. Não tem jeito. Sacanagem. Ah, e aqui, essa coisa que você falou aí da luta dele contra o cara do Sorrento, né, Thiago? Sorrento. Aí no Poseidon, dele usar o poder dele sem as correntes, isso aí vai lembrar que ele usou isso contra o Afrodite de Peixes, né? Ele lutou contra o Afrodite de Peixes sem até a armadura dele, ele tava sem armadura nenhuma, sem nem a luva dele, e ele derrotou o Afrodite assim. Usando aquele golpe diferente, aquela coisa que esqueci o nome agora. Mas na luta com o Sorrento deu mais destaque. Ah, sim, lembrei. Ele usou aquele golpe, tempestade de Andrômeda. É nebulosa, né? Não, nebulosa é a corrente. Nebulosa é com a corrente. É que o Sorrento tocava uma flauta, e essa flauta fazia parecer que ele não tinha intenção de matar. E as correntes de Andrômeda, ela só reconhece o inimigo pela intenção de matar. Aí ele Exatamente. Tem que tirar as correntes, ele tem que tirar a armadura pra poder conseguir lutar com o cara. E foi isso mesmo que aconteceu. Então, beleza. A gente falou um pouco sobre as séries clássicas, a gente falou quais são as nossas melhores lutas, a gente falou bastante disso. Mas aí, cara, começa, na minha opinião, o que começou a estragar a série clássica de Saint Seiya, que é a saga de Hades. Tá certo, Saga de Hades foi como um todo o mentor de toda a batalha, foi o grande causador das dores dos cavaleiros de Atena e tal, ele que planejou o esquema todo, e quando chegou na Saga de Hades, não foi a mesma produtora que produziu, não foi a Toei, acho que foi a Toei da Europa que fez a Saga de Santuário, e aí acho que foi a Toei do Japão que fez a Mekai, que é o Inferno, e o Campos Elíseos. Ou seja, não foi o mesmo diretor, não foi o mesmo produtor que fez as duas sagas. Um procurou fazer a saga mais parecida com o mangá e os outros dois já tentaram fazer um negócio um pouco mais comercial. É, na minha opinião, a saga de Hades não foi 100% porque tirou um pouco aquela dor, aquele sentimento que os cavaleiros estavam tendo. Porque é o seguinte, durante a série clássica a gente viu a Atena se sacrificar N vezes para poder proteger a Terra, mas a gente não entendia o que era isso de realmente. A saga de Santuário de Hades fala exatamente disso, do sacrifício da Atena, dela ter que se sacrificar para poder ter como ir ao inferno e enfrentar o Hades diretamente, porque a Atena só poderia selar o Hades diretamente se ela selasse a alma dele que ainda estava nos Elíseos. É, que foi até aquele lance dela se deixar ser morta, né? Exato. É, eu vou confessar uma coisa para vocês e para os ouvintes nossos do nosso podcast. Eu envelheci para muita coisa. E pra anime, eu vejo que eu envelheci muito pra anime. Hoje em dia, eu não tenho muita paciência pra assistir anime, não. É muito difícil me prender a atenção. Aí lançou a saga Hades, depois de uns dois anos depois que lançou a saga, que me bateu a ideia, deixa eu tentar assistir esse negócio. E comecei a assistir. Eu confesso que a saga de Hades é dividida em três partes, né? A parte do santuário, nossa, me conquistou totalmente, cara. Eu assisti a santuário na boa, em dois dias toda, no máximo. Eu sei que é rápido, que é três episódios, mas assisti em dois dias, assim. De tanto que eu empolguei. Agora, começou a fase inferno, beleza, um ritmo mais cadenciado, mas ainda tava me interessando. Cara, chegou naquele carinha da harpinha lá, o Orfeu de Lira. Cara, eu parei de assistir aquela bosta. Foi dois episódios, ele... É por isso que eu parei de assistir anime, os caras estão fazendo isso de novo? Cara, não tinha paciência, não assisti. Não vi o resto da Inferno e não via Campos Elíseos só por causa do Orfeu de Lira, velho. Eu não, o quê? Tô muito velho pra ficar igual o Dragon Ball. O Dragon Ball hoje eu não assistiria aqueles 5 minutos que duraram 4 episódios. Não assistiria hoje, não assistiria. Começou com aquela Orfeu tocar aquele negócio lá, cara. Perdi a paciência, pra mim já deu. Tchau, benção. Mas foi, realmente. Eu, assim. Foi um dos grandes erros da saga de Hades Mekai do Inferno, foi isso. É, eu, inclusive, assim, eu assisti, né, a saga de Hades. Eu até que eu falo, eu até confesso, eu gostei. Apesar das falhas e tal, que realmente aconteceram, não tem como a gente deixar passar batido, eu gostei da saga de Hades. A saga do Inferno realmente foi a mais fraca. Pra mim, Santuário e Campos Elíseos, a Campos Elíseos ainda melhorou ainda, depois que já começou a cair, né? Pra mim deu uma melhorada. Oh, vale muito lembrar que não tem como deixar passar esse batido, é o que? A luta do Doku com o Shion. Aquilo foi, assim, o máximo mesmo. O Doku liberar aquele golpe lá que nunca tinha sido visto antes, apesar do vacilo dele, que assim... Quem não entende do negócio, vê como um vacilo, que foi o quê? O Doku virar pro Shiryu cego e falar assim, Shiryu, veja com muita atenção essa técnica, você vai ver ela somente uma vez. Tipo, o cara tá cego, como é que ele vai ver? Mas tudo bem. Como é que ele vai ver? Isso. Só lembrando que o Donko é o mestre ancião, é o mestre do Shiryu, tá? Exatamente. E ele fala isso com o Shiryu, tipo, veja com muita atenção, porque vai ser visto uma vez só. E o cara tá cego. Aí ele ainda fala, sim, mestre. Mas tudo bem. É, aí ele solta aquele golpe lá do... Acho que é 100 dragões de Rosan, ou 1000, não sei. Solta aquele golpe e o Shion já solta dele contra-atacando, né? Os dois golpes se colidem, forma uma esfera gigante. Isola o Shiryu da saga da casa de Ares até quase perto da casa de Câncer, se não estou enganado. É que ele voa muito longe. Ele voa muito longe. Foi muito, muito, muito bacana mesmo. Mostrar os dois lutando, os dois que eram amigos inseparáveis na Primeira Guerra Santa, entendeu? Que só os dois sobrevivem. Primeira não, na guerra anterior só. É. Na guerra anterior. Isso. A guerra desde os tempos mitológicos. Isso. Na guerra anterior, exatamente. Aqueles fatos ali. Então, assim, foi uma coisa muito bacana que eu achei, entendeu? Eles colocaram o Radamantes como o cara mais fora do Hades, né? Tipo, o cara que chegava e sai de perto de mim que eu cheguei. sacou? Também foi bacana. Não, e, inclusive, o único interesse que eu tenho de assistir o restante é justamente pra ver como é que esse cara foi destruído. Que ele é tipo um master hiper mega ele foda. É, isso que é o que mas é eu acho que ele não que chega. Acontece. Eu acho que ele não chega a morrer. Ele não chega, não. O Doku derrota ele, mas ele não chega a morrer. Exatamente. É o Doku? É o Doku que derrota ele? Inclusive, o Radamante, pra você ver como é que foi. O Radamante chegou como aquele cara fodástico de rádio. O cara temido. Tinha uma patente no exército de rádio muito alta e tudo mais. Aí no decorrer da saga de rádio, a mulher lá, a Pandora. A Pandora começa a tratar ele como um cachorrinho, filho. E ele começa a morte fica pianinho. Sacou? E tipo assim, ele com toda a força que ele tinha. Não querendo dizer que ele tinha que atacar ela, não, sabe? Mas, tipo assim, com toda a força que ele tinha, com todo o prestígio e assim, a patente que ele tinha, o mínimo que ele tinha que chegar pra ela e assim, ó, fica quietinho no seu canto aí, que eu fico no meu e vou. Não é chegar assim, tudo mais. Agora ela é responsável pela alma do rádio. Ela tem uma patente superior, ela tem uma patente superior a todos os outros. Você assistiu, você lembra como que acaba a saga Elysius? Eu não vi o final. Saga Elysius? Eu não vi o final. O dia que Elysius é quando o Shiryu luta contra o Hypnos e o Thanatos, né? Isso. E, tipo assim, eu não posso ser tocado também, porque meus golpes não podem ser defendidos, e o Seiya se ferra todo. Mas como que eles derrotam Hades? Você lembra? Como que eles derrotam Hades? Eles metam lá no. Vão pro inferno, Hades aparece. Aí, se eu não tô enganado, até Hades aparece com a forma original dele, né? Sai do corpo. Isso. Sai do corpo do Shun. Que eles começam a lutar. Os cavaleiros vestem a armadura divina, que é a armadura com o sangue da Atena. Isso, exato. E aí o Seiya recebe a maldição de Hades, não recebe? Sim. Exatamente. Como que começa o prólogo do céu? O prólogo do céu começa com o Seiya ainda amaldiçoado, sem todos os sentidos, vegetando em cima de uma cadeira de rodas. Beleza. Cara, nós vamos entrar agora no que está acontecendo hoje com o Saint Seiya. Mas antes disso, me explica um negócio aqui. Que treta é essa do Hades dentro do Shun aí, velho? Porque é o seguinte, deixa eu explicar essa parte que eu acabei de ler isso. Já sabia, mas eu tava vendo uma outra curiosidade aqui sobre Hades. E falou sobre isso também. O que acontece? No caso, Hades, ele é o deus do submundo e tal, coisa que muita gente já sabe hoje em dia. E o Shun é tido como uma alma pura, né? Com toda aquela boiolagem dele lá. O que acontece? Hades, ele reencarna na alma mais pura da face da Terra. Atualmente, né? Na última, agora foi conhecido como Shun. E depois do Lost Canvas era o Alone, que era o cara que seria um padre e tal, que não detestava maldade e coisas assim. Aí ele, o Hades só encarna em almas que são puras, entendeu? Por isso que ele reencarnou no Shun. Então o Shun é a reencarnação de Hades. O Shun seria a reencarnação de Hades. Isso, inclusive o Shun quando ele estava no orfanato lá, que ele foi separado do irmão dele, o Shun ganha o aquele colar com aquele pentagrama, que é o mesmo colar que o Alone ganha também. Que loucura, entendeu? Velho. Que aquilo ali simboliza que aquele corpo ali e tal vai ser o receptáculo do rádio. Que loucura, então. Só quer dizer que bonito, o cara que todo mundo zoava de ser o boiolão era o capeta. Que loucura. Exatamente, era o capeta. Ele é o fodástico. Que loucura, velho. Ele sempre foi o fodástico, mas era aquela coisa toda ali, né, tal. E, aproveitando que nós estamos falando de rádios ainda, antes de entrar na atualidade do Saint Seiya, eu li aqui uma curiosidade sobre a armadura de rádio. Não sei se você sabe, inclusive, tá, Thiago? Eu queria te perguntar se você já sabia disso. A armadura de rádio, né, que é chamada de Surplice, né, que é acompanhada por uma espada, ela possui uma espada muito poderosa, que é a espada do mundo dos mortos, que é a Underworld Sword. Isso. E também o Elmo do Terror. O Elmo do Terror, ele deixa o Hades invisível, intangível, inaltível e capaz de se fundir à sombra, entendeu? O fato desse Elmo poder deixar o Hades dessa forma, ele poder se fundir com a sombra, é o que explica o que muitas criaturas racionais, vamos dizer assim, até mesmo aquelas lendas de tipo, criança não vai no escuro porque tem bicho papão, se dá isso, porque isso, o fato de Hades poder se fundir com as sombras explica que essas criaturas têm esse medo do escuro. Porque, tipo, ele se funde com as sombras, ninguém vê ele, mas ele tá ali. Aí você vai no escuro que o mal te pega, sacou? Que loucura. Não. Isso é devido à armadura dele e o elmo do terror. Maneiro, maneiro. Mas uma coisa que eu achei assim, muito viagem, mas foi interessante, é que o Doku é um dos mais velhos, eu acho que é o mais velho da Terra, né? E ele chegou botando o pau pra quebrar, né? É que o negócio é o seguinte, ele ganhou um selo de Atenas e, tipo assim, o coração dele bate mais devagar do que o coração de todo mundo, né? Então, por exemplo, um dia pra ele equivale a um ano. Isso aí foi devido ao presente de Atena que ele ganhou, né? É, como ele e o Xion foram os dois únicos sobreviventes da Guerra Santa anterior, o Xion passou a ser o mestre do santuário e o Donko ganhou esse selo de Atena que permite que ele não envelhecesse. Então, um dia, pro Xion equivale a um ano para as outras pessoas, entendeu? O coração dele bate mais devagar. Ele continua sendo Blaster Force. Além de viver cento e tantos anos, aprendeu um monte de coisa. Já era um cavaleiro de ouro. O Doku, eu tenho até um, assim, tem duas fases dele que me dá uma dúvida sobre o meu gosto por ele, cara. Porque ele é um cavaleiro muito bacana. Eu não sei se eu gosto dele mais como um velhozinho pequenininho e mó fodástico, ou se como um cavaleiro fodástico, vai. Cara, depois que eu assisti Lost Canvas, eu gosto dele, cavaleiro fodástico. É, né? É. Mas aí entra naquele mesmo problema do Dragon Ball, que Cavaleiro do Zodíaco, eu acho que ele não sofre tanto do mal de Dragon Ball. O mal de Dragon Ball que eu digo é o seguinte: eles sempre fazem um vilão, um super hiper mega blaster poderoso, que ninguém consegue destruir, vão lá e destrói. Aí no segundo seguinte já aparece um outro ainda muito mais poderoso. Acho que vocês lembram do Freeza. O Freeza era o capeta no Dragon Ball. Aquele sofrimento pra matar ele. Tá bom. Goku matou o Freeza. De repente o Freeza aparece na Terra e com uma espadada o Gohan mata ele. O Trunks. Gohan não, o Trunks. Aí, poxa. Sempre tem um mais forte do universo. O Dragon Ball, o Cavaleiro do Zodíaco, eu não vejo ele seguindo tanto essa linha. Você vê os Cavaleiros de Ouro, eles são sempre a mesma, sempre o mesmo nível. Os caras venceram a luta das 12 casas porque muitos cavaleiros deixaram. O cara de touro, até o de Ares, até o próprio Doku. Se o Doku quisesse lá e resolver a parada, o Doku tinha destruído todo mundo. Foi mais pela... Ele não se envolveu, então, né? Foi pelas coincidências que aconteceram. Mas nessa última saga eu senti que caiu um pouquinho nesse lance do Dragon Ball, de sempre ter alguém super poderoso, muito mais poderoso do que a média. Principalmente com o lance do Doku e do lance desse Radamantes. Na verdade, o que acontece, eu vejo o Sensei muito assim. O Sensei não teve vários inimigos, ele teve um único inimigo, que foi o Hades. E ele manipulou o restante para que acontecesse tudo da forma que foi. Então, eu não vejo o Sensei igual ao Dragon Ball por causa disso. O Sensei é uma coisa bem diferente nesse sentido. De que nunca, você não tem um cara que é mais forte. Você tem sempre assim, um deus querendo tomar o lugar do outro, mas são deuses, são todos a mesma coisa, entendeu? Não interessa se é mitologia nórdica, ou se é grega, ou se é cristã. É sempre a mesma coisa. Sempre um deus, ou um anjo, ou alguma coisa querendo tomar o lugar, querendo dominar a Terra ou destruir a Terra. Algumas horas eles querem até destruir a Terra, eles nem querem mais dominar a Terra porque eles acham que os humanos já cometeram pecados demais. Isso aí frisa aquela história da mitologia dos deuses que não gostam de humanos pelos pecados que os humanos cometem. E tipo assim, tem alguns deuses que não gostam de humanos pelo fato de os humanos acabam tendo mais amor do que os próprios deuses e está sempre errando, sacou? E o que acontece? Aí teve a saga de Hades. Aí cismaram de fazer o Prólogo do Céu. O Prólogo do Céu foi um erro ainda maior do que a saga de Hades. Porque o Prólogo do Céu, ele foi feito antes do final da saga de Hades. Então, haviam feito a saga Santuário, logo após fazer a saga Santuário, fizeram o Prólogo do Céu. Que é um filme que narra exatamente os acontecimentos após a saga de Hades. Artemis, que é a deusa da lua, surge no intuito de castigar os Cavaleiros de Bronze por terem se voltado contra os deuses. E aí, pra proteger os Cavaleiros, a Saori agora não, não foi a fim de proteger a Terra. Ela foi pra proteger os Cavaleiros dela. Principalmente o Seiya, que o Seiya, depois de tanto lutar, a Saori pensa assim, pô, eu não vou querer, não vou enfiar ele mais em uma guerra. Porque já chega, o cara já sofreu, ele tá amaldiçoado, ele perdeu 5 sentidos dele e tal. Aí a Saori oferece a Terra pra Artemis pra poder livrar os Cavaleiros dela na promessa de que os Cavaleiros nunca mais iriam levantar a mão contra os deuses, né? Só que o Seiya, quando sente que a Saori tá em perigo, milagrosamente o Seiya começa a despertar os sentidos dele, e aí ele volta tudo de novo. Até tem um lance interessante, cara, que por causa da maldição do Seiya, que o Kihadzen jogou no Seiya, a armadura de Pegasus não reconhece o Seiya. Isso, ela nega ele. Ela nega ele, e aí o Seiya tem que vestir a armadura de Pegasus mão a mão. E durante o filme, o Seiya vira e fala assim, cara, eu não lembrava da armadura de Pegasus ser tão pesada. E que aí coloca aquele lance místico, que os Cavaleiros tinham uma força sobre-humana devido ao cosmo deles e tal. E aí Mas é que, até então, pelo que você me falou, me chamou a atenção, me deu até vontade de assistir. Onde tá a cagada aí? Ele é bacana, cara. A cagada tá no seguinte, o prólogo do céu é o início da saga. Não teve fim, eles não terminaram a saga. Entendeu? Seria a próxima saga depois de Hades, entendeu? Seria a próxima saga. E na verdade eles fizeram o prólogo e aí acabou no prólogo. Seria a famosa, tão comentada na internet, Saga do Céu. Isso. Mas será que não vai sair? Não, demorou tantos anos entre Poseidon e Hades. Por que que não pode sair? Pode demorar, mas eu acho que sai. Eu acho que não sai devido ao Saint Seiya Ômega. Saint Seiya Ômega, pra mim, É a mostra mais clara que Saint Seiya agora vai seguir por outros caminhos. Você chegou a ver alguma coisa, Saint Seiya Ômega? Eu vi muito pouco, mas eu acho que seria uma muita falta de respeito com os fãs se eles abandonassem essa saga assim do nada. E assim, uma coisa até que eu queria perguntar, que eu não tô. Essa parte eu não tô muito por dentro, é o seguinte. Com o lançamento de Saint Seiya Ômega, eu queria saber o seguinte, se a Saint Seiya Lost Canvas foi encerrada, ela deu um fim nela? Então, continua. O mangá continua sendo escrito normalmente. O anime, eu não sei se acabou. Não passaram mais notícias. É. Porque eles deveriam. Porque se tiver acabado no meio do caminho, pra mim também vai ser um pecado. Porque se eles começarem, eles tinham que terminar. Porque Lost Canvas aí, no caso, terminaria com aquela guerra, onde que vai encerrar todo o assunto com o Hades lá, sacou? Isso. O que acontece é o seguinte. Então, o que acontece é o seguinte. Depois do prólogo do céu, não teve fim, não teve continuação, não teve nada. Fizeram um filme e parou aquilo ali. Pelo menos não teve mais notícias sobre o prólogo do céu. Aí, acho que a Toei Europeia, não sei, acho que venderam os direitos para uma outra produtora, e quiseram fazer o Saint Seiya Lost Canvas, que é baseado no anime The Next Dimension. E aí o que acontece, cara? Essa saga do mangá contava a história da Guerra Santa anterior, 246 anos, eu acho, antes do Seiya e tal, que é a que a gente já tinha começado a contar. É basicamente a história do Donko de Libra e do Shion de Ares, que é a guerra onde eles sobreviveram. E nessa guerra você tem o tema de Pegasus, você tem o Alone, que é o Hades, e você tem a Sasha. Olha pra você ver, nada convencional, que é a Atena na época. Os três nascem como, mais ou menos como irmãos. Eles são todos da Itália e moravam no mesmo orfanato e tal, até que chega um momento que o cavaleiro de Sagitário da época encontra a Sasha e leva ela pro santuário. Cara, foi em Lost Canvas que eles viraram e falaram assim, nós podemos redesenhar os personagens de Saint Seiya, nós podemos mexer no caráter design deles. E fizeram, cara, fizeram de uma forma espetacular. Saint Seiya The Last Canvas, pra mim, é a melhor coisa de Saint Seiya que foi feito nos últimos tempos. tipo, uma coisa que eu achei bacana, que é o fato deles serem da Itália. Então, tipo, tirou aquela coisa, tiraram eles um pouco da Grécia ali em si, são italianos e tal. É, isso eu achei que ficou bacana. Até o começo da série, assim, mostra eles na vila deles lá e tal. Tanto ser Lost Canvas, tem um anime. Lost Canvas é o anime. The Next Dimension é o mangá. Os Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no seu coração. Então deixa eu entender. Teve, então de anime teve a saga clássica, Batalha Galáctica, as 12 Casas, Asgard, Poseidon, depois veio o Hades, que eu parei no Hades Mekai, no que é o inferno, no meio da saga Hades. Parei exatamente no meio. Teve esse filme Prólogo do Céu. E depois da saga de Hades, teve essa saga do Lost Canvas. Ela chegou a ser finalizada? Exatamente. Isso que eu estou falando. Ela está em processo ainda. Eu sei que tem duas temporadas completas. Tá? Eu perguntei 24 ou 25. Mas não saiu mais notícias se será terminado ou não. Aí, então, Cavaleiro, eu digo que está igual Heroes. Está igual Heroes, Cavaleiro. Isso. Patrick, eu até perguntei se ela foi finalizada, porque eu não acompanhei se ela foi finalizada. Porque é o seguinte, porque eles acabaram de lançar a Saint Seiya Ômega. Então, quer dizer, eles voltaram passaram a atenção de uma série pra outra, sacou? Então, tipo assim, sai aquela atenção do Lost Canvas e passa todas as atenções pra Saint Seiya Ômega. Porque se eles não tiverem finalizado e lançaram uma agora pra poder chamar a atenção, tipo assim, meio que não teria sentido, sacou? Não, mas os públicos são diferentes. Por incrível que pareça, eu tenho que falar isso, cara. Os públicos são diferentes. Eu acho que Saint Seiya Lost Canvas é pra aquele público mais saudosista, aquele público mais da nossa época que acompanhou a série como um todo. Tanto que o conteúdo de Lost Canvas é muito mais adulto. É mais denso até do que a série clássica. É muito mais violenta. Cavaleiro de Ouro morre mesmo. Eles vão pra batalha lutar, cara. E é assim, se der mole, morre, entendeu? Tanto... E é contra quem no Lost Canvas? É contra o Hades. Contra o Hades também? Já começa contra o Hades. A Lone é a reencarnação de Hades anterior ao Shun. Ah, tá, é anteriormente, entendi. E anteriormente, é a batalha 246 anos antes do Seiya. Isso. E foi nessa batalha que a Athena descobriu como que selava o Hades. E cara... Saint Seiya Lost Canvas, cara, reconstruiu a série pra mim de uma forma muito boa. São detalhes tão, tão bobos, mas que fazem tanta diferença. Quando os cavaleiros vão andando, você sente, te convence que aquilo que eles estão vestindo é uma armadura e que aquele trem é pesado. Os golpes, cara, não tem frescuragem. Não, aqui não. É meteoro de Pegasus, o golpe acerta na cara do cara, o sangue esguicha longe e aí o cara voa longe. Saint Seiya Lost Canvas é tudo que eu queria que a série clássica fosse. Pra ser pra contestar de uma forma simples, assim. Saint Seiya Ômega é pra um público mais infantil. É mais pras crianças de hoje. Até a Toei falou, não, a gente tá fazendo Saint Seiya Ômega pra reconstruir a série. Para quê? Os pais que assistiram Saint Seiya lá no passado, porque Saint Seiya é de 80, na verdade, de 85, eu acho. Do Brasil que ele foi passar em 90. Os pais que assistiram Saint Seiya no passado possam assistir hoje com seus filhos. Então o Saint Seiya Ômega, ele veio pra disputar com o Naruto? Cara, aí eu tava conversando sobre isso esses dias. Isso aí vale post, hein? Pra mim, cara, tá competindo demais com o Naruto. Incrementou coisas à série que não existia antes. Entendeu? Por exemplo, um cavaleiro na saga Ômega, ele precisa de um elemento da natureza. Ele tem a necessidade de ter um elemento da natureza. E onde que a gente viu isso recentemente foi no Naruto, né? Porque os ninjas de Konoha, os ninjas do mundo ninja em geral, eles vivem em harmonia com a terra, com o yin yang e tal. Eles necessitam de um elemento. Não existe... Eu tenho que ter um elemento, mas se eu tenho um elemento no mundo ninja, do Naruto, do mundo do universo de Naruto, eu sou um cavaleiro que tem uma capacidade de ficar um pouco mais forte, porque eu tenho o meu próprio chakra e tenho um elemento. Aí pegaram o Saint Seiya e falaram assim, cara, vamos colocar elementos nos cavaleiros de bronze, nos cavaleiros de ouro, em todo mundo. E aí só faltava passar de cosmo pra chakra também? Só faltou passar isso, cara. E, velho, o character design de Saint Seiya Omega, pra mim, ficou muito ruim. Você acha que as armaduras são um colan. E aparecendo um Power Ranger. Tipo assim, tá aparecendo um Power Ranger. As armaduras são... esse negócio de ter colocado os elementos e meio que também deu uma desfigurada na clássica, né, velho? Desfigurou totalmente. Até... Vocês lembram do Cavaleiro de Hydra? Lembro. Você lembra? Você lembra? Eu até falei que era um cara de... E o cabelo dele era branco, e ele era mó zoador. Ele era um cavaleiro de bronze. Na Guerra Galáctica, o Yoga derrota ele. É o primeiro inimigo do Yoga. Ele tinha tipo o cabelo do Neymar. Isso. É, isso mesmo. Ele tinha uma cara meio de velho, assim. Cara, ele lembra aquele mordomo da Saori, sacou? Isso. Sem sobrancelha. O Cavaleiro de Hydra é o cavaleiro mais insignificante da série de Saint Seiya toda. Eles usaram o cavaleiro de... Ele não faz nada. Eles usaram o cavaleiro de Hydra pra explicar por quê... Que os cavaleiros do Zodíaco agora usam elementos. É mesmo, cara? Eles usaram ele. É ele quem vira pros alunos da escola de cavaleiros. Olha. É muito Naruto. Mesmo. É muito triste eu falar isso. É ele quem vira pros cavaleiros da escola ali e fala com eles, olha, as armaduras se juntaram ao poder do universo e ganharam elementos. Como eu... Não sei dominar um elemento, eu sou um cavaleiro inútil. Sério, cara? Ah, coisa sério, que velho. Sabia, né? Ou, ele era inútil. É triste isso, velho. É muito triste isso, sério mesmo. Eu ver se você virar isso, pode redesenhar o caráter. Eu acho que você fez isso com uma maestria tremenda, cara. Mas antes de ser a Ômega pra mim, não, eu não tô vendo aonde eu gostar da série. Entendeu? Eu até vi uma galera que é... acompanha o site oficial do Cavaleiros do Zodíaco Brasil, uma galera que foi até na premiere de Saint Seiya falando que não, que gostou, que blá blá blá. Eu não gostei desde o primeiro episódio, não tô gostando até agora. A única coisa que me chama a atenção de Saint Seiya Omega, eu quero saber quem são os três Cavaleiros de Ouro que estão lá. Quem são? O que que tem esses três Cavaleiros de Ouro aí? Então, na série clássica, quem são os três Cavaleiros de Bronze que poderiam vestir a armadura de ouro? Eu acho que era o Shiryu, o Hyoga e o Seiya. Exato. Acontece o seguinte, na série Ômega, o Shiryu perdeu os 5 sentidos dele. Mas que porcaria! Toda hora um perde os 5 sentidos? Toda hora um perde os 5 sentidos. O Ryoho, que é o filho do Shiryu, explica que ele perdeu os 5 sentidos durante uma batalha. E não cita qual batalha. Deve citar mais na frente, não tem lógica. Olha, outra coisa também que eu queria saber dessa saga Ômega é o seguinte... Quando assistindo o primeiro episódio, na abertura do Saint Seiya, aparece os cavaleiros novos, né, da saga Ômega, e aparece, assim, de costa, quase que uma sombra, mais ou menos assim, todos os cavaleiros da saga clássica, sabe? Tipo Shiryu, Seiya, Hyoga, Shun, Ikki, sacou? Então, tipo assim, o que me intriga é o seguinte, eu quero saber se eles vão aparecer nessa saga como cavaleiros, sendo que atualmente as armaduras estão passando para os novos cavaleiros, né? E se eles vão aparecer nessa saga como cavaleiros de Atena ainda, qual a armadura que eles vão estar usando? Aparecer de mão vazia? Na verdade, o que acontece é o seguinte. O maior problema de Saint Seiya Omega é que o prólogo do céu é o que acontece logo após a saga de Hades na série clássica. No prólogo do céu, O Shiryu está com 5 sentidos dele, os cavaleiros todos estão usando as armaduras deles normal. Tudo bem. Isso não deu pra entender. No Saint Seiya Omega, o Shiryu já aparece sem 5 sentidos e só tem 3 cavaleiros de ouro ativo. Um é o Seiya, que tá desaparecido na série como toda. Ele luta contra o deus Marte e aí desaparece. O outro, provavelmente... Eu acredito que seja o Hyoga. É o Hyoga. É, que ele, no caso, vira o cavaleiro de Aquário. De, né? Aquário, porque ele já é o descendente, ele já é o a linhagem. A linhagem direta do Camus. Ele já é o aluno do Camus mesmo. E eu acredito que seja o Ikki. E o outro teria que ser o Shiryu. Mas o Shiryu tá sem 5 sentidos. Mas é que o Ikki... Se você for olhar, o Shiryu, seu cavaleiro de Libra, é mais do que normal, porque o mestre dele era um mestre de Libra, ele já vestiu a armadura de Liga. É o mesmo caso do Hyoga. O Seiya seria mais ou menos porque ele foi o vencedor daquele torneio, então seria justo ele herdar a armadura de Sagitário. Agora, o Ikki e o Shun, eu pelo menos não me lembro deles terem um relacionamento direto com algum cavaleiro de ouro. Então, é isso que eu tô falando, ele não teve um relacionamento direto, mas assim, as lutas dele com esses cavaleiros que eu falei, foi assim, as lutas mais tocantes ali no momento, entendeu? Então, assim, se for pra eles vestir uma armadura de ouro, a que faria mais sentido seria essas duas que eu falei. Porque não tem outro cavaleiro que eles tiveram uma luta tão focada igual foi, entendeu? Tipo assim, o Shun participou de outras lutas, participou, mas ele participou, por exemplo, da luta de gêmeos com outros cavaleiros. Uhum. Entendeu? Os únicos cavaleiros que o Shun e o Ikki lutaram sozinho contra aquele cavaleiro de ouro foi o Shaka de Virgem e o Afrodite de Peixes, entendeu? Mas parece que no final do Campos Elíseos, o Ikki usa a armadura de leão, tá? O Ikki? Exatamente, e isso também é outra coisa que eu não entendi. O Ikki, ele usa a armadura de leão. Por que teve a ver isso? Mas por quê? Que explicação que eles deram lá pra ele usar essa armadura? Os cavaleiros estavam prestes a ser derrotados por Hades. Aí o espírito dos cavaleiros de ouro mandaram as armaduras pra eles usarem. Isso. Aí o Ikki usou de leão. O Shun, acho que a armadura dele ficou dourada normalmente. Ou ele usou... Não, ele usou a de peixes. O Shun. Não, eu acho que ele usa de virgem, né, não? É uma dessas duas, eu não tô lembrando qual agora. É, o Shun que vestiu a armadura de virgem. Isso, o Shun vestiu a armadura de virgem e o Ikki vestiu de leão. Mas então, o que acontece é isso. Não, quem sente ser a Ômega também tem aquele lance, a gente tá falando que tá competindo com o Naruto e tal. Você tem o Koga de Pegasus, que aparentemente é o filho do Seiya com a Saori. Ele é a cara do Seiya, velho. Ele é a cara do Seiya. Cabelo, a cor do cabelo dele é uma espécie de fusão da cor do cabelo do Seiya com a da Saori. A Saori no primeiro episódio tá com ele no colo, ele bebezinho ainda, né? Até um colega meu tá me falando, não tem porquê a Saori ficar carregando um bebê no colo assim, sem mais nem menos, entendeu? O próprio Koga começa a se perguntar sobre quem é o pai dele, já nos episódios que estão disponíveis até o momento. É, tá acontecendo em Saint Seiya Ômega meio que uma batalha galáctica, onde o prêmio de quem ganhar a batalha é ter uma audiência com a Athena, entendeu? Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Na época de Cavaleiro do Zodíaco, eu comprava sempre aquelas revistas Heróis do Futuro. Vocês lembram dessas revistas? Lembro. Eu já comprei até os posters que tinha dos Cavaleiros na época. Você comprava e ia colando a figurinha no pôster deles lá. Então, eu vou fazer uma pergunta no objetivo de gerar polêmica, gerar discórdia, justamente pra mexer com a galera. Olha só. Olha. Olha. Eu lembro, tinha uma edição dessa Heróis do Futuro que falava justamente da discussão lá no Japão entre Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball. O pessoal questionava qual era o melhor desenho, o melhor anime. Então eu vou perguntar pra vocês, na opinião... Ah, você tem certeza que vai fazer isso? Tenho. Na opinião de vocês, qual anime... é o melhor, é mais marcante, tem uma história mais importante pra quem curte o anime, os animes no geral. Dragon Ball ou Cavaleiros do Zodíaco? Nossa, cara, eu te odeio por você fazer isso. Eu voto no Kamen Rider, pode ser? Não. É o Dragon Ball ou Cavaleiros do Zodíaco? Tem medo de polêmica? Não, cara, me fala fora dessa, velho, poxa. Mas assim, qual é o melhor ou qual é o mais importante pra nós aqui? Pode ser os dois. Me responde aí, qual é o melhor e qual é o mais importante? O mais importante é Saint Seiya, velho. Por que você acha? Porque Saint Seiya foi o difusor de tudo. Não, igual eu falei no início do podcast, apesar de não ter sido o primeiro a ser exibido no Brasil, foi ele o grande responsável por disseminar a cultura pop japonesa no Brasil. Eu acho que essa molecada que tá pegando hoje, só tá pegando o que tem hoje, Naruto, Bleach, mas esses animes novos, Hunter vs Hunter, essa molecada só tá pegando o que tem de novo hoje aqui no Brasil por causa de Saint Seiya, entendeu? Foi Saint Seiya que mostrou pra molecada que éramos nós na época que existia esse tipo de cultura e que isso era bom. Agora, falar qual que é melhor... É difícil. Melhor é difícil, viu? Eu acho... Vou até completar o que você falou aí, Thiago. Eu também vou ficar com Saint Seiya também, mas vou explicar os motivos. Olha só. Saint Seiya, primeiro, pra mim, foi o que abriu as portas de anime pra mim. A partir de Saint Seiya que eu fui conhecer mesmo... esse negócio de anime, tanto que eu nem chamava de anime, pra mim era desenho mesmo, só, e pronto. Então, tipo assim, eu acho que devido a Saint Seiya que tudo começou. Não, Saint Seiya foi quem abriu as portas. Agora, entendeu? Cara, o melhor entre os dois, Eu acho que por causa das sequências de luta, nós estamos falando da série clássica só de Saint Seiya, né? Deixando isso claro. Eu acho que o melhor entre os dois é Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, principalmente, até a fase do Freeza. Apesar de 5 minutos durarem 4 episódios... Dragon, a série clássica do Cavaleiro do Zodíaco computa até Poseidon. Exato. A série Z, eu acho que você tem que levar até o... Até Majin Buu. Até Majin Buu, né? Isso, até Majin Buu, claro. Não, mas Majin Buu também foi boa. Sim, sim. As sequências de luta, assim, que eu acho que de Dragon Ball, que eu acho que eram bacanas mesmo, é tipo as lutas do Goku com o Vegeta. Qual é melhor pra você, Diego? Luta de quem? Do Dragon Ball? Não, qual que é melhor? A gente já sabe que a mais importante é Saint Seiya, a gente já concordou nisso. Agora, qual que é melhor entre os dois pra você? Em sequências de luta, que você quer saber? Não, qual que é melhor entre as duas? Qual é melhor? Não, mas eu falo assim, você quer saber qual é melhor? Qual é melhor? Qual é melhor? Melhor série, A melhor do mundo, qual que é? Ah, entre as duas? É. Qual é o melhor, velho? Tem várias coisas que uma agrada e a outra também. Sai do muro, rapaz. Fala qual que é melhor, rapaz. Sai do muro, velho. Você quer que eu fale primeiro? Eu quero, velho. Pode falar. Cavaleiro do Zodíaco é a mais importante, pelos motivos que vocês já falaram. Ponto. Pra mim, Cavaleiro do Zodíaco é muito melhor do que Dragon Ball. E eu talvez vou ser apedrejado pelo muito melhor. Por quê, cara? Velho, eu era fã de Dragon Ball. Eu era muito fã. Só que Dragon Ball foi o que foi o anime que me fez parar de assistir anime. Sério. Dragon Ball foi o anime que me fez parar de anime. Por quê? Quando começou com aquela viadagem, o Freeza, nossa, aquele sofrimento pra matar o Freeza. Chega o cara, o Trunks com um golpe mata o Freeza. Aí chega um monte de monstro que é o mais forte do mundo, que já não é o mais forte, que já parece o outro mais forte. Cara. E os danados daqueles filler. Você é muito forte. Passa o ventinho. Realmente. Você agora vai morrer. Se prepare. O Goku está vindo aí. Uma coisa que é inegável é que no mundo, no Brasil, Cavaleiro do Zodíaco fez mais sucesso do que no resto do mundo. Que no resto do mundo, Dragon Ball é indiscutível. Mas pra mim, é Cavaleiro do Zodíaco muito melhor que Dragon Ball. Foi mais importante e tudo mais. Já fui polêmico. Se não concorda comigo, pode me xingar aí nos comentários. Tudo bem. Mas aí, Diego, fala aí, Diego. Então pra encerrar o assunto, velho. Eu consegui tirar uma ideia. O Diego vai dar o voto de Minerva. Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco tá empatado. Véi, tipo assim, como um todo, vou analisar como um todo, vou parar de analisar como fã. Vamos analisar logicamente. Eu acho que Cavaleiros do Zodíaco é uma história mais completa. Muito mais, vamos dizer assim. Muito mais. Porque é o seguinte, eu vou explicar por que eu tô vendo assim. Dragon Ball conta a história de uma lenda japonesa, chinesa, na verdade, né? Que é a história do Goku, na verdade, é o Rei Macaco, né? Isso aí é uma história e tal, beleza. Isso aí só vai entender dessa lenda que eles estão contando aí quem realmente se tem a curiosidade de pesquisar por que o Goku vira macaco e etc, sacou? Já Cavaleiros do Zodíaco conta de uma coisa que é mitologia grega. Mitologia grega todo mundo conhece, pelo menos um pouco. Nem que seja só o nome de algum deus, né? Tipo assim, vou colocar o nome do meu filho de Zeus. Zeus vem de onde? Zeus é o nome de um deus grego. Pronto. Começou a saber alguma coisa de mitologia, sacou? Então, tipo assim, Cavaleiros do Zodíaco abordou o tema de mitologia, entendeu? Foi uma história do início ao fim, assim, contando essa história de mitologia. Aí coloca essas coisas frescurinhas aí do Seiya com a Saori, etc. Coisas também que outros animes têm. Já Dragon Ball, assim, ela se perde aonde, velho? Assim, a sequência de luta, tem muita sequência de luta boa. Entendeu? Igual aquela o fato de quando eles estão lutando, eles ficarem extremamente rápido, que o cara foi lá e desenhou só um risquinho passando na tela assim, tipo assim, coloca isso aí animado que vai virar eles ultramente rápidos, sacou? Isso aí foi uma coisa nova, tá? Então, resumo da ópera. Você contou essa historinha toda pra falar que você prefere Saint Seiya. Sim, Saint Seiya é mais pau quebrando mesmo. Ah, velho, para de graça. Então, ouvintes do Mexidão Cast, numa eleição democrática, nós elegemos Cavaleiros do Zodíaco, melhor e mais importante do que Dragon Ball. Se você não concorda, não deixe de comentar no, na seção de comentários do nosso post. Gente, não é possível. Vocês estão brincando comigo. Isso daí é herói? Morra, Ceia, seu viadinho! Então, pessoal, nós vamos começar agora a nossa sessão comentários. Primeiro comentário que nós tivemos em nosso blog, olha aí, foi o comentário no nosso post dos Vingadores, e essa pessoa postou uns 20 minutos depois de a gente colocar o post no ar. Foi assim, troféu agilidade para Caroline Dornelles. Ela comenta no podcast do podcast número 1, podcast dos Vingadores. Muito bom o podcast de vocês. Estou escutando aqui e estou adorando. Show, particularmente eu sou fã dos Vingadores, adoro. Adoro tudo relacionado a quadrinhos, games e afins. Um abraço. Continuem postando aí pra gurizada curtir. É, nós que agradecemos, Caroline, e vamos continuar. Prêmio Agilidade de Ouro vai pra ela. O Ria, Ria, Ria, Ria. Gostou. Bom trabalho. Valeu. Valeu. Obrigado. Comentário do podcast sobre a evolução dos jogos. Rodrigo disse o seguinte. Uma curiosidade do Mortal Kombat 1 é que os perdedores sempre gritavam depois dos mortais aplicados nele. Como um cara pode gritar sem a cabeça? Rio, né? KKKKK. Um abração, ficou muito bom o Mexidão Cast. Valeu. Muito obrigado. É que é verdade mesmo. É verdade, é verdade. Você sempre dava um soco, arrancava a cabeça e gritava. Não, o Scorpion queimava o cara já tava só o osso e o cara. É tipo isso. Muito. É isso aí. Muito bom. É, o Vitor Rodrigues, sobre o podcast de vampiros, ele me corrige. Iniciando a sessão, tapa na cara, né? Ele diz o seguinte: o vampiro do Penadinho, ele não é branco, ele é amarelo. O nome dele é Zé Vampir e ele tenta sim atacar outras pessoas. Aí o Rafael questionou, né, se o Zé Vampiro, ele apareceu chupando o sangue de alguém. O Vitor diz que em alguns quadrinhos ele mostra ele bebendo sangue de canudinho. Ele até fala, ou o Maurício de Souza tem um impedimento moral, ou então se fode de maneira engraçada. Muito bom. Valeu, Vitor. Então, Zé Vampir tomava sangue de canudinho, pra todo mundo saber. Legal, muito bom, muito. Um outro tapa na cara que nós levamos foi da Gabriela Lima. O que ela disse? O que ela disse? Ela disse que a Cláudia, sobre o podcast de vampiros, a Cláudia, ela não foi assassinada por ser uma criança. Ela foi assassinada por ter tentado matar o Lestat. E parece que tem uma lei que proíbe os vampiros de tentar assassinar outros vampiros. Não entendi porque o Louis vai lá e mata todo mundo, né? Certo. É, e ela também falou que não acredita que eu não sabia que a mãe do Blade não estava morta. Então ela me deu um tapa na cara fisicamente, dizendo pra mim que eu tinha que ter vergonha de não saber isso. Ah, mas não tem como saber tudo, né? Foi um tapão, não tem cara. Como saber tudo. Mas é isso aí, pessoal. Continue comentando os nossos podcasts, com a sua opinião, com a sua sugestão. Se a gente falou alguma besteira aqui sobre Cavaleiro do Zodíaco, corrija a gente. Não deixa de comentar, não. É muito importante para nós, viu, pessoal? Você pode comentar no nosso blog, que é o site www.mexidãorocks.com.br, no nosso Twitter. Qual que é a nossa arroba, Thiago? Arromba, Mexidão Rock. Sem o acento, né? Sem o acento. Isso. Ou na nossa página do Facebook, que é www.facebook.com/Mexidão Rocks. Sem o acento também. Você também pode comentar nas nossas páginas pessoais, né? Isso. Arroba Thiago Mendes. Arroba Patrick Murta. Arroba Genesaito. Ou nas nossas páginas no Facebook, Thiago Mendes, facebook.com/Thiago Mendes. facebook.com/Patrick Murta. facebook.com/Diego Mendes. Olha só, tudo cadenciado, que lindo isso. Yeah! É, show de bola. Show de bola. E o nosso e-mail? mexidãorocks@mexidãorocks.com.br. sem um acento. Meios não faltam, não deixem de comentar, dar sua sugestão, participação. Se você quiser participar de umas nossas gravações, por que não, né, Thiago? Por que não? Por que não? Por que não, né, Diego? Claro. Por que não? Deixe seu comentário, fale sobre o que você gosta, sobre o que você gostaria de ouvir. Quem sabe nós convidamos você para participar da nossa gravação e é a nossa ideia. Okay, vai ficando por aqui, muito obrigado. Ô, galera! Falou, gente, até mais! Agora estou entendendo tudo. Esse era o segredo do mestre. Ele é um dos cavaleiros de ouro. Ele é gêmeo. Morra cheia, seu viadinho! Morra cheia, seu viadinho! Vai, Jesus! Morra cheia, seu viadinho! Morra cheia, seu viadinho! Você acha que isso é possível? Olha só esse cara com essa roupa e esses amiguinhos. O Chum pra mim eu não sei não, hein? Quer saber do que mais? O Lula Molusco é que tá certo!